de ver. Ontem me prometeste não voltar a querer. Não pode ser que me mintas assim, se em teus beijos senti que eras minha mulher. E te beijas quando eu te olho, sorris e brincas com ele como ontem tu brincaste comigo. Dá vontade de te abraçar forte e romper tua boca com um beijo, e que sintas que podes perder-me, que jamais voltarei para ti. Não pode ser que te aproxime de mim. Tem cuidado, mulher. Não respondo por mim. Não pode ser que não vejas que estou esperando que voltes, morrendo de amor.